A paz, Senhor, a todos nesta tarde. Graças a Deus por podermos estar aqui. Podíamos estar noutro lugar, mas acho que este é o melhor lugar para nós estarmos, amém? Queremos aprender da parte de Deus o que é que Ele quer nos ensinar. Porque a vida acaba por ser uma escola, não é? A vida é uma escola, estamos sempre a aprender. E queremos aprender mais. E Deus, a palavra de Deus, acho que é a melhor matéria para nós, para nos ensinar na vida, não é? As escolas também são importantes. Eu andei na escola, era para ser doutor, mas desisti à quarta classe. Outros irmãos foram mais para a frente, graças a Deus, não é? Não importa o grau de estudos que as pessoas têm, interessa é que aprendam, e das coisas de Deus é muito bom nós aprendermos, amém? E aí não temos grau académico, estamos sempre a aprender. Eu estou feliz com Deus porque Ele tem-me ensinado. Eu já disse aqui há tempos, quando tenho uma palavra de Deus no coração, eu tenho que passar mesmo aqui. E às vezes não entendo muito bem porquê, mas Deus sabe. Deus sabe o que é que cada um precisa. Amém? E são coisas práticas que nós precisamos de aprender de Deus para o dia a dia. E o tema que nós vamos falar hoje não é de evangelização, não é? É um culto de evangelização, um caráter evangelístico, mas não vou falar disso. Hoje vou falar acerca de empréstimos. E parece, os irmãos começam logo a pensar em dinheiro, nos bancos e assim, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas eu, pronto, pensei, ao Senhor, vou falar disto, vou, amém? Jesus falou tanta coisa, quando andou cá na terra, não é? Ele às vezes falava de vinhas, falava de ovelhas, falava, parece que não tinha assim muito jeito, mas ele sabia o que é que as pessoas precisavam de ouvir para aprender de Deus, amém? E há situações que nós passamos... Já passámos, outros estão a passar e outros irão passar. E temos que estar preparados para enfrentar estas situações, senão vamos ficar, às vezes, embaraçados. Como é que devemos de descalçar a bota, desculpe lá o termo, não é? Mas com a ajuda de Deus nós vamos sempre conseguir as coisas melhores para nós, porque Ele não quer o nosso dano. Deus quer nos ajudar para nós não sofrermos. Amém? Quem é que nós, pais, tem prazer em ver um filho a sofrer? Ninguém tem. Nós queremos o melhor para eles. E Deus quer o melhor para nós. Amém? Agora, não devemos é ser teimosos. Devemos estar com o coração aberto para aprender de Deus. Amém? Porque eu andei aqui à procura na internet e assim acerca do termo de empréstimo. E o termo de empréstimo é popularmente conhecido como um contrato, pelo qual uma pessoa entrega a outra pessoa um objeto que deve ser devolvido ao primeiro em certo prazo. E é comum a utilização do termo empréstimo para designar outras operações com financiamento de crédito. Mas não é a mesma coisa. Porque quando uma pessoa empresta alguma coisa a alguém, é diferente do que ir pedir dinheiro ao banco. Porque quando se vai pedir dinheiro ao banco ou outra entidade qualquer, eles querem sempre uma garantia, não é? E as pessoas normalmente fazem uma hipoteca. Não tem nada a ver. Já não é um empréstimo. Empréstimo é, por exemplo, como ainda diz um irmão ali, pediu-me a minha caneta. Eu, sim, senhor, emprestei. O objeto era meu, mas estava na posse dele. E esteve lá durante algum tempo. E depois ele devolveu-me outra vez. Portanto, isso é um empréstimo. E eu pergunto aqui, quem é que nunca fez um empréstimo na vida? Alguém aqui nunca fez um empréstimo? Toda a gente já fez, graças a Deus. Sabem que Jesus também pediu coisas emprestadas. E nós daqui a um bocadinho já vamos ver, né? Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, ele precisou de coisas emprestadas. Eu acho que também, ao mesmo tempo, foi para nos dar o exemplo. Amém? Porque eu gosto de procurar na vida de Jesus, no porte dele, no dia a dia, coisas práticas para aprender com ele. Amém? Como é que ele fazia? Porque ele não estava sempre a orar, nem estava sempre a falar das coisas de Deus. Ele tinha as 24 horas dias como nós. Ele comeu com outras pessoas, ele viajou, ele falou de certas coisas. E nós precisamos de aprender como é que ele se portava. Aqui há tempos eu vi um título de um livro, era como é que nós portávamos se Jesus estivesse aqui ao nosso lado, não é? E ele está sempre connosco através do seu Espírito, amém? Mas quer dizer, se ele estivesse em pessoa ao nosso lado, como é que nós íamos portar? Seria da mesma maneira que nós nos portamos? É por isso que nós precisamos de aprender de Deus como é que nós nos devemos portar. Devemos ter sempre em mente que Jesus está ao nosso lado, amém? Através do seu Espírito Santo. Portanto, é bom que nós aprendemos. Eu procurei na Bíblia se era bíblico os empréstimos. E pronto, como se fala também logo de dinheiro, eu fui procurar. E em Êxodo, no capítulo, podemos ver no capítulo 22 do livro de Êxodo, encontrei aqui uma coisa interessante. porque nós temos de ter muito cuidado como é que nós dirigimos a nossa vida, amém? Para também as pessoas não blasfemarem de Deus quando as coisas correm mal, não é? Podemos as coisas correrem mal e depois podemos temos prejuízo e também podemos as pessoas blasfemarem do nome de Deus por nossa causa. É uma grande responsabilidade. Ser um crente é muita responsabilidade. Ser um representante de Deus aqui na Terra é muita responsabilidade. Amém? Nós temos que ter em mente isso, não é? Que o Senhor delegou em nós sermos seus filhos e as pessoas têm que ver que nós somos, normalmente, um filho deve ser igual ao pai, parecido com o pai. O Joel não é meu filho, não é muito parecido comigo, mas é parecido com a minha mãe. Eu disse sempre, tens a cara da tua avó chapada, ele é que nunca a conheceu. Mas, de qualquer maneira, está na família. E nós devemos ser parecidos com o nosso Pai Celestial. Amém? Não estou a dizer fisicamente, mas com as nossas atitudes. Amém? Então, no capítulo 22 de Êxodo, no verso 25, diz assim: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele, com o usuário, não lhe imporás usura, ou seja, imposto. O Senhor diz: se emprestares, não é obrigatório emprestar dinheiro. O irmão pode precisar, eu posso dizer que não lhe empresto, ninguém é obrigado. Mas se, há uma condição: eu não posso fazer negócio com o meu irmão. Não é bíblico isto, não é correto, não é da vontade de Deus nós andarmos a explorar os nossos irmãos. Percebem? Então, e que isto fique bem claro: se algum irmão precisar e se outro o ajudar nesse sentido, é bíblico, mas não é correto é fazer negócio com o nosso irmão. Amém? Se lhe emprestar 10, olha, eu lhe posso dar os 10 outra vez, mas não leve 12, nem leve 15, nem leve 20, porque isso é muito mau. Amém? Nós depois vamos ver um bocadinho mais à frente que em Neemias aconteceu uma situação desagradável. Vamos procurar aqui o livro de Neemias para vermos. Porque estas situações podem surgir, já surgiram, já vou explicar, podem estar a surgir com alguém e podem vir surgir amanhã com os mais novos ou até com os mais velhos. E nós temos que ter cuidado com como eu disse, para termos como é que havemos de fazer para que o nome de Deus não seja blasfemado com alguma atitude menos correta. Amém? Portanto, em Neemias, a começar no verso 1, diz assim: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, e os nossos filhos como os seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder das nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo, pois, isto, os seus clamores, estas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo que no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse: usura, tomais cada um do seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo as nossas posses. E vós, outra vez, venderias vossos irmãos ou vender-se-iam a nós. Então se calaram e não acharam como responder. E disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devias andar no temor do nosso Deus? Só até aqui a palavra do Senhor. Nós vemos que Neemias encontrou uma situação desastrosa ali em Israel, porque eles havia foi momentos difíceis, uma crise que eles passaram, uma crise difícil, e então alguns irmãos, alguns judeus mais desfavorecidos foram penhorados tudo o que tinham por causa desta situação. E não era correto eles estarem a fazer negócio, a aproveitarem-se da crise para explorar os seus irmãos. Que o Senhor nos ajude a aprendermos das coisas de Deus e para fazermos como o Senhor nos ajuda, nos ensina, nos ensinou. Amém? O Senhor Jesus disse que nós devemos ajudar os nossos irmãos. Amém? E no princípio da igreja foi assim que aconteceu. Alguns irmãos vendiam voluntariamente algumas propriedades para ajudar outros, não é? E nunca se deve fazer negócio com um irmão que esteja em necessidade. Amém? que o Senhor não gosta disto, nós não vamos ser abençoados se fizermos assim, não é? Quando se empresta algo a alguém, isto continua a ser nosso, só que temporariamente está na posse de outrem a quem emprestamos. Este é o signo do empréstimo, não é? Também, normalmente e só por exceção, é que acontece algo desagradável a pessoas em quem confiamos, que não nos devolve o que foi emprestado, não é? Isso acontece às vezes, mas é uma exceção. Normalmente não deve acontecer. Porque se um desconhecido me pedisse o meu carro por algum tempo para ir a um determinado lugar, é claro que eu não lhe emprestava. Uma pessoa desconhecida disse: olha, empresta-me o seu carro que eu tenho que ir ali. Eu não emprestava. Certamente que os irmãos não faziam a mesma coisa, não é? Mas se for uma pessoa em que eu conheço e em quem eu confio, a situação é outra. Amém? Por exemplo, há alguns anos atrás, emprestei o meu carro por 3 meses a um pastor de Coimbra, porque eu sabia quem ele era, eu conhecia, eu tinha confiança nele. Se o irmão precisava do carro, disse: olha, leva, eu não estou a precisar dele. Esteve 3 meses com ele, graças a Deus. Amém? Depois entregou-me o carro, só o que tinha a mais era quilómetros. O resto estava tudo bem, amém? Mas ele andou, amém? Deus tem-nos emprestado tudo, porque confia em nós. Amém? Agora está nas nossas mãos retribuir essa confiança. Não é? Porque quando nós emprestamos alguma coisa a alguém, é porque confiamos nessa pessoa. Amém? É porque confiamos. E quando nós confiamos, emprestamos. E Deus tem-nos dado tudo, emprestado. Nós vamos ver mais à frente. Amém? Agora, está nas nossas mãos retribuir essa confiança que o Senhor nos dá. Amém? Às vezes há pessoas que não podem cumprir como o prometido na data que foi acordado. Então o que é que se deve fazer? Não se deve, que se não puder cumprir, deve-se dirigir à pessoa que nos emprestou, e ter uma palavra que não foi possível cumprir este mês, mas vou fazer um esforço para cumprir no mínimo no espaço de tempo. Esta atitude está a reforçar a confiança posta na dita pessoa. Se uma pessoa não pode cumprir, deve ter a palavra e dizer: olha, desculpe lá, eu não posso, surgir-me um problema, mas vou tentar. O que é que se está a fazer? Está a reforçar a confiança. Olha, afinal, esta pessoa não se esqueceu, não é? E nós ficamos também contentes. Ou, aliás, a pessoa que emprestou fica contente com isso. Que qualquer objeto, qualquer coisa, nós podemos emprestar alguma coisa a alguém. Eu lembro que antigamente, quando eu era miúdo, não sei se ainda agora acontece isso em algumas aldeias, mas havia lá na aldeia um costume que era assim: as pessoas tinham um porquinho em casa, ou uma porca, e então pediam um porco. Lá uma senhora tinha um porco: olha, deixa vir o porco para a minha casa uma semana. Só que às vezes as coisas não corriam bem, e ela dizia: olha, afinal preciso do porco mais uma semana. E ela dizia que precisava do porco, não ficava lá com ele em casa sem avisar a pessoa, porque o dono do animal, se calhar, já tinha outros planos para outras casas, mas ele tinha que avisar: olha, afinal as coisas não correram como a gente pensava, tem que ficar cá mais uma semaninha. Então era assim que se fazia. Ou quem diz isso, outras coisas, que às vezes pedia até ferramentas, coisas assim do género: olha, afinal ainda preciso mais algum tempo. Era bom, é assim que devia funcionar sempre. Esta deve ser a atitude de um filho de Deus, e não como algumas pessoas fazem, que agora que estás enrascado, ele que espera sentado, e outros ainda vão mais longe, fazem conta que não conhece a pessoa que o ajudou, que isto é muito desagradável também. Eu tive uma situação dessas, mas a minha esposa, confiámos numa pessoa e ajudámo-la, conhecíamo-la e ajudámo-la, e depois de estar, essa pessoa depois de estar ajudado, quando vi a minha esposa no Intermarché, e há aquelas filas, não é? Como vocês sabem que há nos hipermercados, ele via de um lado e passava para outra fila, pensava, para não se encontrar com ela. Mas essa não é uma postura correta. Ela percebia-se disso, não é? Porque nós conhecemos uns aos outros e quando emprestamos alguma coisa a alguém é porque temos confiança na pessoa. Então, ele mudava-se para outra para não se encontrar com ela e nunca foi capaz de nos dizer que não podia cumprir aquilo que ficou acordado com ele, nós com ele. E, infelizmente, faleceu com essa postura e nós ficámos prejudicados numa grande quantia. Não é? Mas também não devemos ficar agora agarrados ao passado das coisas que correram mal, porque o Senhor promete ajudar-nos em cada dia. Amém? E nós devemos passar as coisas para trás das costas e seguir em frente, amém? E não ficarmos com o nosso coração pesado, com as coisas que correram mal. Infelizmente, isto acontece com muita gente que recebe tudo de Deus e ainda faz conta que ele não existe, não é? E chegam ao ponto de negar a existência dele. Mas as coisas vão correr mal para essas pessoas. Quem faz isto deve ser quem faz isto, não é? Não é grato a Deus. Devemos ser sempre gratos por tudo que Deus nos tem emprestado. Eu conheço um amigo meu que uma pessoa perto de mim os enrascou em centenas de contos há 30 anos para pagar a casa. Pagou-lhe a casa e ele foi pagar a casa ao banco. E então o que é que ele fez? Foi pagando a essa pessoa conforme ele podia e pagou a casa toda. Amém? O que é que acontece? Hoje, se alguém diz mal desta pessoa, que os erros que eu há à frente dele, nem imaginam o que é que ele é capaz de fazer. Ele já me disse, se alguém diz mal deste fulano à minha frente, até o combio. Não admito que diga o mal dele à minha frente. E porquê? Se um homem tem esta postura para o outro homem, o qual não deve ser a nossa postura para o Senhor, irmãos? Se um homem que foi ajudado por outro e diz, ai de alguém que diga mal dele à minha frente, ai de alguém! E essa pessoa tem defeitos, como eu tenho, como o meu irmão tem, como a irmã tem. Todos nós temos defeitos. Mas ai se alguém diz mal desta pessoa à frente dele. Ele salta logo em cima. Porquê? Porque está grato. Se o Senhor nos tem dado tanta coisa, irmãos, nós devemos estar sempre gratos ao Senhor. E ai de alguém que diga mal do Senhor à nossa frente. Nós temos que saltar logo em cima. Salve seja, não é? À letra. À letra. Não, não. Deus tem sido muito bom para mim. Amém? Tem-me dado tudo. Graças a Deus. Porque nós não temos nada nosso. É tudo emprestado. A família, o emprego, a nossa casa, o nosso carro, os nossos animais. Mesmo que tenham o nosso nome nas finanças ou no registro civil, quando nós partirmos não levamos nada. É tudo emprestado, à exceção de uma coisa. Só há uma coisa que o Senhor nos dá. Amém? É a salvação. Amém? Essa é que não é emprestada, é mesmo dada. Amém? Essa, se nós quisermos, ficamos mesmo com ela. Essa é que é mesmo nossa. Amém? Essa é que não é emprestada, é mesmo. Ah, essa é um presente que Deus me deu. Aleluia. Graças a Deus. Jesus, sendo Deus, utilizou coisas emprestadas. Eu penso, como eu disse há bocadinho, também foi para dar o exemplo em como nós precisamos uns dos outros. Amém? Porque às vezes eu ouço algumas pessoas, felizmente não são muitas, dizer que não precisam de ninguém para nada. Isso é a coisa mais estúpida que pode existir. Porque nós precisamos todos uns dos outros. Nem que seja por uma coisinha pequena. Amém? Ou por uma boleia, ou por uma coisa simples. Nós precisamos todos uns dos outros. E eu às vezes tenho ouvido algumas pessoas dizer, eu não preciso de ninguém para nada. Essa é a coisa pior que se pode ouvir. Porque o Senhor Jesus, sendo Deus, precisou. Nós vamos ver já. Amém? Que o Senhor nos ajude. Em São Mateus, no capítulo 8 e o verso 20, são coisas práticas que nós devemos aprender, que nós devemos ficar gratos a Deus, porque nós vivemos em comunhão, somos uma sociedade, vivemos uns com os outros, precisamos uns dos outros, amém? E é bom quando nós podemos ser úteis uns aos outros. É um bom testemunho também que nós estamos a dar, amém? Em São Mateus, no capítulo 8, eu quando eu leio esta passagem, às vezes fico a pensar, como é que o Senhor, sendo dono do mundo, tem esta expressão? No capítulo 8, São Mateus, capítulo 8, e o verso 20 diz assim, e disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus não tinha uma casa como nós temos, irmãos. Não tinha. Ele vivia numa casa emprestada. Amém? E ele era dono do mundo. Podia ter um palácio forrado a ouro, não é? Ou como o Saddam Hussein teve no Iraque, todo forrado a mármore, do melhor que foi daqui de Portugal. Podia ter casas de banho com torneiras de ouro e tudo isso. O Senhor Jesus podia ter tudo isso. Merecia isso. No entanto, ele nem sequer tinha uma casa. Vivia numa casa emprestada. Amém? Que o Senhor nos ajude a termos valor para as coisas que o Senhor nos tem emprestado. Amém? Nós vamos ver também São João no capítulo 6 e o verso 9. Que o Senhor Jesus precisou de outra coisa emprestada. Eu fui buscar algumas coisas interessantes. E há outras que não fui, porque os irmãos conhecem com certeza. Ou depois podem ver na Bíblia. Em São João, no capítulo 6, e o verso 9 diz assim, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Mas o Senhor Jesus precisou que alguém lhe emprestasse os pãezinhos e os carapaus. Amém? Foi uma bênção para os outros. Olha, quando nós estamos dispostos a emprestar aquilo que o Senhor nos emprestou, nós somos abençoados e os outros também. Amém? Porque este rapazinho dissesse assim, não, isto é o meu lanche, é meu. Isto aqui ninguém toca. Era complicado. Ele comia, os outros não comiam nada. Mas ainda bem que ele emprestou aquilo a Jesus. Amém? Aquilo que tinha, pôs nas mãos do Senhor. E o Senhor fez um grande milagre. E aquele rapaz, da vez de ficar com 5 pães e 2 peixes, ficou com um cesto cheio. No fim sobrou tanta coisa. Olha, leva lá para casa. com certeza o Senhor deu-lhe aqui pelo ar. E quando nós estamos disponíveis, com o coração aberto, para deixar Deus trabalhar na nossa vida com aquilo que Ele nos emprestou, vai ser uma bênção para os outros. E para nós também. Amém? E para nós também. Graças a Deus. Também em São Marcos, no capítulo 4, vamos andar um bocadinho para trás. O Senhor Jesus precisou de um púlpito para pregar e não tinha. Nós aqui temos um púlpito bonito, a irmã Graça, quem disse que foi a primeira vez que eu aqui, nós temos aqui um púlpito bonito, graças a Deus, mas Jesus não tinha. Não tinha. Mas pregava sempre a palavra do Senhor, amém? A palavra de Deus não é só pregada aqui, é pregada lá fora também, amém? E às vezes em sítios improváveis. No capítulo 4, e o verso 1 diz assim: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e juntou-se a ele tanta multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão que estava em terra ouvia a sua palavra. Amém? Então quer dizer o quê? Que o Senhor Jesus precisou que lhe emprestassem um barco para fazer de púlpito. Amém? Nem um barco tinha. Naquela altura precisava de um púlpito. E foi um barco que serviu. Amém? Para ele poder conseguir falar para todas as pessoas que estavam ali para ouvir. O Senhor precisou que alguém lhe emprestasse um barco. Amém? E ele era dono da madeira toda. Amém? Mas há alturas em que vamos precisar uns dos outros. Em algumas circunstâncias, não é? Nunca sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Também em São Mateus, no capítulo 21, voltamos atrás, um bocadinho. Diz assim: e quando se aproximaram de Jerusalém, no capítulo 1, verso 1, e chegaram a Bafeté, no Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois dos discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, esprendeis e trazeis-me. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. O Senhor Jesus precisava de transporte e precisou que lhe emprestassem um jumentinho. Amém? Lá está. Se fosse hoje, precisava do meu carro, se calhar. Mas como eu conheço Jesus, eu digo ao Senhor: leva o meu e leva da minha mulher e leva do Joel. Se for preciso os três, levas. Mas naquela altura ele precisava de um jumentinho só. Amém? Precisou de transporte e foi logo facultado. Amém? Quando aqueles, os donos dos jumentos: ei, o que é que vocês estão aí a fazer? Estão aí a fazer carjacking? Mas é para Jesus. Ah, pronto, levem o burrinho e levem a burra também. Levem tudo. O Senhor Jesus merece todas as coisas. Amém? Não, nós estamos a rir, mas hoje, se fosse assim, não é? Se fosse, chegasse lá perto do teu carro e visse alguém lá mexer, é pá, estão-me a roubar o carro. Não é? Era logo a nossa reação. Mas depois, se eu me virasse para trás e visse que era eu, é o irmão José Bernardo, então faz favor de levar o carro. Não é? Porque era uma pessoa conhecida, amém? Não é? E então aquelas pessoas já conheciam Jesus. Então ele precisou de um burrinho, ele precisou de transporte e foi emprestado. E também no capítulo 26 deste mesmo livro, diz assim, 26, 17 a 20: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a Páscoa, a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus precisou de um jantar privado com os seus discípulos e não tinha restaurante. Não tinha restaurante. Então ele precisou que alguém lhe emprestasse uma sala. Amém? E foi emprestado. Amém? Aquele homem pôs-se logo à disposição: sim, senhor, tenho aqui uma sala vazia, faz favor, está à disposição. Nós devemos ter sempre disponibilidade para as coisas de Deus. Amém? E também para o nosso próximo. Amém? Porque o Senhor disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós devemos, sempre que possível, estar sempre disponível para ajudar os outros, para emprestar, para ajudar, porque nós vamos ser abençoados, porque o Senhor prometeu isso. Amém? Claro, temos que ter cuidado para não sermos enganados, que é um bocado complicado isto. Mas temos que ter sempre o nosso coração aberto para nos ajudar. Por isso é que nós temos a palavra do Senhor para Ele nos ensinar quando é que, como é que nós devemos destrinçar, desculpa lá o termo, o que é correto, o que é que não é, o que é que está certo, o que é que não é. Com a ajuda de Deus nós vamos conseguir. Amém? Sozinhos não, porque há para aí muito enganador. Até inclusive para pregar a palavra do Senhor há muito enganador por aí. Nós temos tempo muito, precisamos mesmo da ajuda de Deus e do Espírito Santo para conseguirmos saber o que está certo e o que está errado, não é? E hoje há muita fotocópia. Hoje as fotocopiadoras, irmãos, é terrível. Conseguem fazer as coisas tão parecidas, que o falso até parece verdadeiro, né? Mas o Espírito Santo consegue ver a diferença. Amém? Que o Senhor nos ajude para nós não sermos enganados e para estarmos agarrados mesmo ao Senhor, para a nossa vida não sofrer dano, para nós não darmos mais lágrimas cá para fora. Amém? Também em São Mateus, no capítulo 27, e o verso 35, diz assim: E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Quer dizer que a roupa que Jesus vestiu nem era dele. Não era dele, não ficou com ele. Repartiram a roupa dele. Não é? Isto foi para que se cumprisse o que já estava escrito. Mas veja, até isso serviu para ficarem também com ele. E o Senhor Jesus disse: se pedirem um casaco, dá-o. Amém? Que o Senhor nos ajude quando há coisas que não nos fazem falta, ou se alguém estiver necessitado de alguma coisa, que nós possamos ajudar. Amém? Porque o Senhor está no controle da situação e Ele vai nos ajudar. Amém? Ele ficou sem a sua roupa. Alguém ficou com a roupa dele, mas ele também já não precisava dela. Amém? Ele tem um fato melhor para nós. Amém? Nós podemos ficar, às vezes, sem umas calças, sem um casaco, sem qualquer coisa, mas o Senhor tem uma vestimenta muito melhor para nós preparada. Amém? Graças a Deus. E vamos ver também no versículo 60, deste mesmo capítulo, que Jesus foi sepultado num sepulcro emprestado. Amém? Emprestado. Diz no verso 60: E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em uma rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. José de Arimateia tinha um sepulcro preparado para ele, para a sua família, e emprestou-o a Jesus. Amém? Vejam que Jesus utilizou muitas coisas emprestadas. Para isto, para nos dar também o exemplo, que nós devemos emprestar uns aos outros quando é necessário. Amém? Quando é necessário. Porque o Senhor vai-nos abençoar, irmãos. Eu, às vezes, fico extasiado a ver, a ler a palavra do Senhor, que há coisas tremendas que o Senhor nos quer ensinar e nós às vezes somos duros para aprender, porque Ele quer o melhor para nós, amém? E se calhar isso fazia com que nós não sofrêssemos tanto como às vezes sofremos, porque nós somos egoístas e o Senhor quer nos ensinar em cada dia. Vamos também ao livro de Jó, um bocadinho antes de Salmos, e vamos ver aqui uma expressão que ele usou, e nós sabemos que este homem foi um crente que deu um testemunho tremendo, amém? No capítulo 1 de Jó, depois de tanta calamidade que lhe aconteceu, ele perdeu os seus filhos todos, perdeu os seus bens materiais que ele tinha, que o Senhor lhe tinha emprestado, vamos fazer assim. O Senhor lhe emprestou e o Senhor o tirou, amém? E ele mesmo usou esta expressão. E então o Senhor o deu, o Senhor o tirou, quer dizer, o Senhor emprestou-me e agora ficou com aquilo que era dele. Era o que Jó lhe queria dizer. Só que a sua mulher não entendia isto, não é? Que o Senhor nos ajude para que nós possamos entender que aquilo que nós temos foi o Senhor que nos emprestou. E quando ele quiser, pode voltar a tomar as coisas dele, amém? Nós às vezes emprestamos algumas coisas a alguém e fica esquecido, mas continua a ser nosso, não é? E nós não devemos ter vergonha, se alguém se esquecer de alguma coisa que nós emprestámos, dizer: olha, tens lá isso meu, olha que eu preciso dele. Porque às vezes podemos esquecer, somos esquecidos, pronto, podemos esquecer. E às vezes já vi pessoas ficarem com amargura no coração porque aquela pessoa nunca devolveu aquilo, mas ela também nunca o lembrou. Nós devemos lembrar quando precisamos de alguma coisa, nem que seja uma coisa simples. Uma roda de um carro, uma coisa qualquer, ficou lá esquecido. Olha, aquele irmão esqueceu. Então, ou aquela pessoa, meu vizinho, não sei quanto esqueceu, só o meu familiar. Vamos lembrar, não tem nada a ficar mal. Se aquilo é emprestado, quando é dado, é uma coisa, quando é emprestado, é outra. E aqui Jó diz no capítulo 1 e o verso 21, e diz: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Portanto, as coisas que nós temos são do Senhor. Amém? E quando o Senhor quiser, ele pode voltar a ter as coisas. Muitas pessoas ficaram agarradas às coisas materiais, eu às vezes vejo isso, por exemplo, quando há um incêndio, que é terrível, não é? Algumas pessoas perdem as casas e depois vêm para a televisão fazer um chinfrinho desgraçado, choram por todo o lado, porque ficaram com o seu coração agarrado àquilo. Deviam dar graças a Deus por ainda estar vivos, que a vida pode continuar. Amém? Quando se deu o 25 de Abril, em 1974, muitas pessoas tiveram que vir da África para cá e tinham a sua vida organizada lá. Tinham a sua vida organizada. E deixaram tudo. Tiveram que deixar tudo e alguns só trouxeram a roupa que tinham vestida. Não é? E perderam uma vida de trabalho. E é terrível isso. Mas graças a Deus porque organizaram a vida cá. Estavam vivos. Amém? Eu às vezes nos Estados Unidos vejo na televisão, principalmente, que há aqueles tornados terríveis que levam as casas às pessoas. E arrasam às vezes cidades inteiras. E algumas pessoas dizem, graças a Deus que ainda estou vivo. Ainda posso fazer outra casa. Amém? Há outros que não conseguem ver as coisas assim. Estou desgraçado para o resto da vida. O que vai ser de mim? Não vai ser de mim nada. Ainda está vivo, graças a Deus. Ainda pode recomeçar outra vez. Amém? Que o Senhor nos ajude a nós sermos positivos. Amém? E se formos prejudicados em alguma coisa que nós emprestamos, o Senhor ainda nos tem a oportunidade de dar mais. Amém? Não devemos ficar agarrados àquilo. Pronto, aquilo passou, acabou, esqueceu. Vamos continuar para a frente. Amém? Que é muito bom quando o Senhor está connosco, Ele promete que nada nos falta, e nós vamos ver isso em São Mateus, e vamos terminar com esta passagem. Eu não sei porque é que o Senhor me deu esta palavra, mas olha, Ele sabe. Amém? Amanhã pode surgir um problema qualquer a um irmão na sua vida, e lembre-se, devemos estar sempre disponíveis para ajudar os outros. Amém? E aquilo que o emprestar, procure que as pessoas lhe devolvam, e se não devolverem, o Senhor vai nos ajudar. Amém? Vai nos ajudar. Ele nunca nos deixa sem o pão de cada dia, que é o mais importante. Amém? Portanto, em São Mateus, no capítulo 6, o verso 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos contra a vossa vida, quanto à vossa vida, que haveis de comer ou que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fio. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão emprestadas. Amém? Tudo isto, o importante, o mais importante que Deus quer é que nós buscamos primeiro o Senhor. Amém? Quando nós buscamos o Senhor e o seu reino e a sua justiça, essas coisas todas que nós precisamos, o Senhor vai nos emprestar, vai nos dar, vai nos acrescentar. Ele sabe o que é que nós precisamos para o dia a dia. Amém? Mas nós às vezes fazemos as coisas ao contrário. Buscamos todas as coisas e depois não há tempo para buscar o Senhor. E assim não funciona. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar primeiro o Senhor e o seu reino. Amém? E depois as outras coisas vêm por acréscimo. Porque Ele sabe. Amém? Ele sabe. Que o Senhor nos ajude a nós fazermos as coisas da maneira certa. Amém? Devemos fazer as coisas da maneira certa, irmãos. E quando assim é, é glória para o Senhor. Amém? É glória para o Senhor. O Senhor quer trabalhar na nossa vida, quer fazer uma obra em nós, e Ele utiliza a sua palavra para nos ensinar de muitas maneiras como nós sejamos o barro e Ele o oleiro. Ele deixou esta passagem também no livro de Jeremias, se eu não me engano, em como o profeta foi à casa do oleiro ver como é que estava a trabalhar o barro. E ele diz, Eu sou o oleiro, vocês devem ser o barro. Ele quer nos moldar como ele entende. Amém? E é para a glória dele. Eu ontem estive num jantar à noite, numa associação lá na aldeia. Fui convidado assim à pressa, e eu sou sócio lá. Eu pensei, bem, eu vou lá estar. Não é um ambiente que eu gosto muito, antes gosto mais de estar na igreja ou com os irmãos, que é um ambiente mais saudável, com aquelas pessoas. Mas nós também precisamos de estar junto com as pessoas que não têm Jesus. Devemos ser uma influência. E então jantei com eles, eram cerca de 50 pessoas, estivemos lá todos juntos. E no fim, achei muito interessante, o presidente da associação veio ter comigo, que não estava para ver embora, e disse: Ó Martins, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Você não sabe o prazer que me deu da sua presença aqui no nosso meio. Eu disse: olha, ainda bem, graças a Deus, eu fiquei cá para mim, ainda bem que fui uma boa influência. Amém? E o Senhor nos ajude a nós sermos o exemplo. Eu sei que muitas pessoas tinham os olhos postos em mim. Eu tive que ter cuidado da maneira como comia, como via, como é que falava, porque eu sabia, isto é quase como quando Jesus estava naquelas casas, as pessoas estavam sempre com o olho dele, a ver o que é que ele vai ver. Como é que ele vai falar? O que é que ele vai dizer? Toda a gente estava concentrada. E quando nós estamos no meio de pessoas que não são crentes, eles estão sempre com atenção àquilo que nós estamos a dizer e a fazer. É uma responsabilidade muito grande, mas também é um privilégio. Amém? Eu fiquei muito contente quando ele disse isto. Olha, obrigado por ter vindo. Não sabe o prazer que me deu em estar aqui no nosso meio. Olha, graças a Deus. Amém? E tive o privilégio de um rapaz que eu nunca tinha falado com ele, ele abriu-se dizer problemas que ele tinha na vida e disse: olha, graças a Deus, já valeu a pena vir aqui hoje, amém? Eu dar-lhe ajuda, dar-lhe dizer: tem fé, Deus vai te ajudar e a tua vida pode ir para a frente. Olha, irmãos, que nós aprendemos na Bíblia de como é que Jesus fez para nós fazermos também, amém? E as pessoas que lá estão fora à nossa volta, que nós possamos conviver com elas, não ter vergonha. Não são crentes, mas não podemos se afastar, não podemos viver com uma tartaruga lá na carapaça. Nós temos que conviver com os outros. Não é fazer as mesmas coisas que eles, não é? Mas devemos ser uma boa influência no meio deles. Amém? E que o Senhor nos ajude, e se precisarem de nós, porque eles convidaram-nos para o jantar, porquê? Porque precisaram de ajuda na associação e eu ajudei-os. E eles não esqueceram. Disseram: olha, nós vamos fazer este jantar, fez ele lá um pequeno discurso, como gratidão por aquilo que vocês fizeram pela associação. Eu estava lá nesse meio, disse: você não pode cá faltar. Eu não ajudei muito, mas ele quis que eu lá estivesse, olha, foi um privilégio. Amém? Que o Senhor nos ajude a que nós possamos ser uma influência junto das outras pessoas. Amém? Que o Senhor nos ensine, nos ajude, nós possamos ter um coração aberto e as outras pessoas perceberem que nós somos uma boa influência para eles. Amém?